YK522, onda média 1000 kHz. Emissora do grupo Silvio Santos e do grupo Paulo Machado de Carvalho. 4:07 em São Paulo. Olha a hora, meu povo, 4:07, Record, programa José Raimundo. Volte, amor. Meu coração vai vibrar. São Paulo, 4:09, minha gente. Eita, nós, modão bonito, hein, meu? Paixão danada, não faz nada chuvosa como essa. Oh, esperança, esperança, esperança danada. Alô, alô, ferinhas do meu Brasil. É muito triste. Alô, alô, Sônia. Tudo bem com você, Ferinha? Graças a Deus, né? A Sônia mandando um abração à nossa gente lá da cidade de Assis. Alô, alô, Assis. Alô, Zilda Silva Ferreira. Tudo bem contigo? Ei, menina, na cidade de Assis, firme na nossa sintonia. Ei, José Raimundo, agradecendo de coração. Sabe quem manda um abraço? Ei, sabe? É a Sônia. A menina aqui do bairro da Lapa, que está firme na nossa sintonia. Cida Borges, Fortuna César, um abraço a você, menina. Vamos mandando um abração também para Hilda de Joia. Oi, Hildinha, tudo bem? Está sumida danada. Um abraço a você, José Raimundo, agradecendo a sintonia. A nossa gente de Bauru, Walter Neto, um abraço a você, Walter Neto. Adriano Garcia, meninos que estão na nossa sintonia, um abraço a vocês aí. Dê um abraço também a todos os nossos companheiros do rádio da cidade de Bauru. José Raimundo, agradecendo o carinho de todos em nome dos companheiros da Rádio Record. Vamos também para o Walter Saia, da cidade de Marília. Um abraço a você, garotão. Alô, pioneiro em Barretos, como é que está aí, garoto? Brilhante festa, hein? A festa do Pão do Boiadeiro, que transcorreu no mês passado. Parabéns pela festa aí, minha gente. Pioneiro, um abração a você. José Raimundo mandando um abração também para Pará. Alô, Fazenda. Fazenda Guarapará.